A diferença entre um anjo e um amigo. Todos temos um pouquinho de cada coisa. Um anjo nos toma pela mão e nos aproxima de Deus. Um amigo foi enviado por Deus para nos aproximarmos dele. Um anjo tem a obrigação de cuidar de nós. Um amigo cuida de nós por amor. Um anjo te vê sorrir e observa tuas alegrias. Um amigo te vê sorrir e faz parte das tuas alegrias. Um anjo sabe quando necessitas da ajuda de alguém. Um amigo te ajuda sem saber que necessitas. Um anjo te ajuda evitando problemas. Um amigo te ajuda a resolvê-los. Um anjo te vê sofrer sem poder te abraçar. Um amigo te abraça porque não quer te ver sofrer. Um anjo, na realidade, faz parte dos teus sonhos. Um amigo compartilha e luta para que seus sonhos sejam uma realidade. Um anjo sempre está contigo aí, não percebe a sua falta. Um amigo, quando não está contigo, não só sente a sua falta, mas também pensa em ti. Um anjo vela seus sonhos. Um amigo sonha contigo. Um anjo aplaude teus triunfos. Um amigo te ajuda para que triunfes. Um anjo se preocupa quando você está mal. Um amigo se alegra quando você está bem. Um anjo recebe uma oração sua. Um amigo faz uma oração por ti. Um anjo te ajuda a sobreviver. Um amigo vive por ti. Para um anjo, é uma missão que cumpre. Para um amigo, é uma obrigação te defender. Um anjo é algo celestial. Um amigo é uma oportunidade real de conhecê-lo melhor na semelhança que há entre o amor e a amizade. Um anjo quer ser teu amigo. Um amigo se propõe também a ser o teu anjo, e é alguém que te cuida nas noites mais turbulentas para que possa compartilhar de todos os seus sonhos. É bom ter um anjo da guarda, mas é ótimo ter um amigo sempre presente.